Funciona bem 076, autorizado a alinhar, queria falar com o senhor, galera, calma. Alinha, como você conhece a sequência do controle? 2208. Obrigado. Funciona 062, para o controle, está passando a frente na posição 11. Funciona 062, autorizado, estiver aqui, o trabalho pode estar aqui. Bom, não, 349, copia? Tem mais sobre isso. Televado no Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 3, 8-0, né? Coladão 1-0 com a primeira curva direita na saída São João, na Leda Doco. Depois 1-4-4, a primeira aerovia pode compor o lote. Transponde em 5-0-6-4, controle em 1-2-0, decimal 8. Só confirma do tração, é 5-0-6-4. Autorizado Santos Dumont, 3-8-0, autocomando no plano, 3-1-4-4, colando 1-0 na Sambu 1, primeira curva à direita, transponda 5-0-6-4 e o controle de 1-2-0-8, Sambu 3-4-9. Sambu 1 na transição do outro. Sambu 1 na transição do outro, ou na 3-4-9. 1-3-4-9, se eu tiver mais 40, depois de pensar que estiver aqui perto. Chama 075, decola 22, chama contra nenhuma, 20, decola 8, né? 208, bom dia, obrigado. Segundo, bom dia, hoje chama 6075, decolou. Bom dia, chama 6075, contato radar, decolagem sul, vazia, saída só 1, no para nível de voo 360. Envia a família até o 360, 6075. De mesmo nível, mesma saída. Direto São, você está presente, o chão é 6075. Confirma a posição do 6075. Salvo, posição salvo, direto salvo agora. Posso ser direto salvo, 6075. Teve a VAT 1 no Índio, ponto de espera chama pronto, altimetro 0-1-8. Thank you. 229, Xande Centro Recife, em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Você é a Avianca Oscar, não vem de terra? Prossiga. Que autorização para rebocar a nave da posição 6 para a posição 3 do pátio principal? Autorizado, é pode finalizar. Gente, eu posso não ter. Bruno, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Bom dia, esse é o Golf Uniforme, né? Baixa 3, posição 1, meu. Consiga, Golf Uniforme. Preciso de autorização de recorde para o pátio principal, posição 05. Pode qual o uniforme, pátio 3? Posição 1, meu, pátio 6. Gente, mas é a posição número 2 no pátio para o meu. Ok, não aguardo. Contato radar, se levanta o nível de voo 380, via televisão de novo, bom dia. Sobe via 380, qual fica a última informação, que eu posso copiar? Voo 349, bom dia, contato radar, se levanta o nível de voo 380, via televisão de novo. do Golfo de Informe aí, não aguarde. Golfo de Informe aí, autorizado do rebote, reporte na entrada do pátio principal. Atenta o rebote da azul. Aqui o rebote ali, André, principal. Passar, confirma a posição no site principal. Gente, qual o gate que eu vou prosseguir? Gate 01. Gente, autorizado, a porta está finalizando. A 349, chame o centro Recife, frequência 1238, decimal 35. Centro Recife, 2835, boa noite. 349, bom dia. Bom dia. pessoa que é o Gol, o Tony, né? Prossiga. Autorização para ingresso para o principal até o gate 05. Sim, já pode finalizar no gate 05. Mas que vai fazer o quê? Vicente, bom dia. Salvador Alfa Uniforme Hotel. Autorização do 43 para o Singer Loss. Alfa Uniforme Hotel. Positivo, Alfa Uniforme Hotel. Gente, eu posso na entrada do 43. Ok, está. dia, Sam 3171, informação Delta. Meu nome é Chama. Sam 3171-7, informação Delta, para o voador Guarulhos Transcorte. Sam 3171, para Guarulhos, prepara a saída São João, na Guarulhos Costa. São João, preparada a Guarulhos Costa. Salvador, Alfa União, uniforme hotel, aguardando o restante de 4 minutos. Tem que ser autorizado o evocação de 09 de Apaixonaria, o homem dirigindo o seu filho. Alfa Reforma, até o campeão? Positivo, seguindo o rebote. Tá 3171, confia? Afirmo, pronto, recorte, tá 3171. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com a primeira curva direita na saída São João, na linha da morte. Confirmou 10 a primeira no via, pode salvar até com a fone e olha. Transforma em 5102, controle 10 só 8. Gente, 340 autorizado Guarulhos, saída decolada 10, na São João, transição linha da morte. E antes do 1-0, posso salvar até. Sendo a transponder 5-1-0-2 e o controle 1-2-0, decimal 8-0. C31, 7-1, posição 0-7. C31, 7-1, que eu já me desculpe com essa, e o 07 é a parte que eu estou aqui para lá. Reportado, C31, 7-1. Fox, do Singer 11. Gente, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3171 para posicionamento 07. Obrigado, meu pai.